Dizem que tem, mas nada tem. Sua palavra foi em vão. Sabe por que não falei de ser cão? Que meu silêncio é explicação. Se tiver alguém mais foda que eu, espelho, espelho meu. Se tiver, sou eu. Mais um maloqueiro criado por Deus. Mais um maloqueiro criado por Deus. Dizem que quem tem, mais nada tem. Sua palavra foi em vão. Sabe por que não falou de recalque? Meu silêncio é explicação. Tem alguém mais foda que eu? Espelho, espelho meu. Se tiver, sou eu. Mais um maloqueiro criado por Deus. Pode ir, pai, meu parceiro, se ligar no meu papo. Na guerra não tô sozinho, tenho Deus como aliado. Sei que você tá ligado, não me leva na maldade. Gosto muito de dinheiro, mas prefiro a humildade. Se você não entendeu, espelho, espelho meu. Peço paz e liberdade pra todos amigos meus. Pra todos amigos meus. Sou humilde, vou atrás até conquistar os verdadeiros do meu lado, os falsos da ponte pra lá. Na tudo falsidade, na caminhada da vida. Respeito não se compra, com luta se conquista. Várias batalhas e confronto nessa minha luta. Vejo ricos que por ganância perdeu sua fortuna. Se você não entendeu, o certo é o certo, errado é cobrado. Espelho, espelho meu. Dizem que tem, mais nada tem. Sua palavra foi em vão. Sabe por que não falou do seu recalque? Meu silêncio é explicação. Tem alguém mais foda que eu? Espelho, espelho meu. Se tiver, sou eu. Mais um maloqueiro criado por Deus. Dizem que tem, mais nada tem. Sua palavra foi em vão. Sabe por que não falei de ser cão? Que meu silêncio é explicação. Se tiver alguém mais foda que eu, espelho, espelho meu. Se tiver, sou eu. Mais um maloqueiro criado por Deus. Mais um maloqueiro criado por Deus. Dizem quem tem, mais nada tem. Sua palavra foi em vão. Sabe por que não falou de ser cão? Que meu silêncio é explicação. Tem alguém mais foda que eu, espelho, espelho meu. Se tiver, sou eu. Mais uma maloqueiro criado por Deus. Pode ir, pai, meu parceiro, se ligar no meu papo. Na guerra não tô sozinho, tenho Deus como aliado. Sei que você tá ligado, não me leva na maldade. Gosto muito de dinheiro, mas prefiro a humildade. Se você não entendeu, espelho, espelho meu. Peço paz e liberdade pra todos amigos meus. Pra todos amigos meus. Sou humilde, vou atrás até conquistar os verdadeiros do meu lado, os falsos da ponte pra lá. Na tudo falsidade, na caminhada da vida. Respeito não se compra, com luta se conquista. Várias batalhas e confronto nessa minha luta. Vejo ricos que por ganância perdeu sua fortuna. Se você não entendeu, o certo é o certo, errado é cobrado. Espelho, espelho meu. Dizem que tem, mais nada tem. Sua palavra foi em vão. Sabe por que não falou do seu recalque? Meu silêncio é explicação. Tem alguém mais foda que eu? Espelho, espelho meu. Se tiver, sou eu. Mais um maloqueiro criado por Deus.